Ezequias em angústia, seu coração aclama. Rasgou suas vestes, foi à casa do Senhor buscar. Ó Deus de Israel, ouve a minha oração, olha com compaixão nesta grande aflição. Tu és o Deus que livra, o Deus que faz vencer. Em meio à batalha, é só em ti que vou crer. Não temerei as vozes que o inimigo traz. Na força do Senhor eu sei que sou capaz. As cartas de temor, tudo que o rei falou, Ezequias as trouxe, ao altar as entregou. Senhor, escuta a afronta que o ímpio profere. Destrói os planos dele, em ti eu confio, ó Deus. É só em ti que vou crer. Não temerei as vozes que o inimigo traz. Na força do Senhor eu sei que sou capaz. E o anjo do Senhor, em meio à noite fria, 800 caíram em agonia. Senaquerib em fuga, não poderá entrar. Jerusalém é tua, Senhor, vem nos guardar. Tu és o Deus que livra, o Deus que faz vencer. Em meio à batalha, é só em ti que vou crer. Late Worship, com violão acústico e leve percussão, ritmo dinâmico e reverente, contando a história de fé e batalhas.